Patango Oscar Sierra Whiskey. Identifica, a chegada é a Mari, desce até o 080. Autorizada para o DTAP, em descida para o 080 inicialmente, devido a atraso. Livre. Livre. Gente, Romeu Golf Vitor, em contato radar, sua posição Conde, Rua Golf, para interceptar a chegada, reporta descida. Gente, Rua VOR, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 1, reporta para mudança de plano. Vitor, aqui o Quebec, informa que o motivo da restrição é 2.500 pés, é que temos um outro tráfego que foi restrito na 3.500. Marinha 5053, Torre, 118.95. 118.95, Torre. Papatango Lima, Quilo Zulu, controle. Tá agora 50 milhas de Salvador, chama Recife 2545, alternado 12685, bom voo. Juliette. Alfa, chama Juliette. Gente, a intenção é realizar pouso na cabeceira 10, confirma. Negativo, aproxima para o hotel. Gente, está presente, autorizado aproximar direto para a Taxway Hotel. Vai inicialmente prosseguir para a cabeceira 10, ok? Para evitar o sobrevoo de aeronaves no solo. Gente, aproxima para 10, depois para o hotel após autorizado. Afirmativo, para cheque o vento 100 graus com 17 nós. 53. Papatango Vitor, Kilo Quebec. Tráfico anteriormente mencionado, agora na sua posição de 11 horas, no rumo norte, a 8 milhas à sua frente, em descida para 3.500 pés. Papatango Romeu e Yankee Whiskey, motivo da restrição a 3.500 pés, é um tráfico agora na sua posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, no rumo sudoeste, mantendo 2.500 pés. Web 6740 identifica, a chegada é a Mari, desce até o 070. Whisky Oscar Ian. Oscar Sierra Whisky, desce para o 0620. Azul 4082, ingresso Juliette para o portão 01. Juliette 01406. Chegou avistado, autorizado a aproximar direto para o hotel. O vento 100 graus com 19 nós. Reporte no hotel, o Marinha 5053. 53 aproximado para o hotel, vai acusar no hotel. Prossiga. Agora, copia. do Galeão, nível 360, via Pesulu 10 até SMAP, após Lúrito e após conformata do plano. Decolagem da 10 com primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Bridge. O transponder é o 5052 e o controle opera em 1-2-0-8. Gente, mantenha. Vitor Kilo, Quebec, o tráfego superado, autorizado a ascensão 045, quando possível, estimado de pouso. Decola da posição 10, primeira curva à direita, após o abrir. O tráfego pode ser 052, vista através de paralelha 0.8, está correto, me pronto, pushback, acionamento no portão 02, achando 62 e no 3. Formará o acionamento 62 para Whisky, dá presente, 2 mil pés, o ajuste 109 está livre LS. Ok, 2 mil pés, dá presente. 109 está livre LS. Web 6740, desce até o 0620. 060, 40 L. Oceaner 6250, desce até o 070. Solo, pode gente, solo 5-1, frequência livre, Marinha. 3. Guarde cópia. Paulo Salvador, boa tarde. Voo 1777, gente da Novembro, autorização, Porto Seguro. Gente número 2, aguarde cópia. O voo 1777. Dizem para o M, é por 60 ou 50? O Web 6740 até o 50 e o Oceaner 625070. Ok. 0-0-0. Confere. testando o curso, Oscar Sierra Whisky. Completa sinal com a torre, 118.95, bom pouso. Isso. Uno, decolagem da 1-0, curva à direita, perfil de saída coral, assina transfondo 5032 e controle aparelho 2-0 de volta. 4-0, desça até 3 mil pés, ajuste no 0, 1-0, reporta estabilizada. 3.010, reportará estabilizado, X-Ray 1-0, L-4-0. Chanel 6250, até 4 mil pés, o ajuste no 0, 1-0. Lógico, a primeira curva permanece à direita. Acho que o desenho está correto, time pronto para o táxi. Fazendo que a expedição reporta o táxi, o TAM 3191. Solo Edgete 5728 para 4. TAM número 2 para 4, objeto 5728, com informação que é November. Olha, 3295, confirme. Fazendo que a expedição reporta o táxi, TAM 3895. Ou ILS baixar travado, Oscar Sierra Whisky. Patão, Oscar Sierra Whisky, continua a aproximação aguardando a autorização para pouso. O vento é 190 graus e 97 nós. Foi esse. Agora para 210. 2109, 6250. Então 3216, identifica a chegada a Mari, desce até o 06200. Vitor, Kilo Delta, cheque, modo Charlie. 089, que é o solo. Vitor, Quebec, Kilo, confere. Cheque modo Alpha e Charlie, não recebo nenhum dos dois. Na consola aí para o carro, a van, uma viatura da Infraero pegar os nossos passageiros? Positivo. Só aguarde, o Santos ainda entrará em coordenação. Obrigado. Juxo no 0, no 0 está livre ali. 2000, livre LS, web 40. Então, vamos desembarcar 6 pessoas. 6? Desconsidere a autorização. Mantenha a posição após o airbus da companhia passar a retaguarda, coordena que a equipe de solo e está autorizado o push. Aguarda o push de tratamento agora, coordena para a equipe após o aeronave da companhia, push de tratamento. Vamos no 777, pronto, cota. Pronto, no 777. Autorizado, Porto Seguro via Upper Whisky 50, nível 340, decolagem da 1-0 com curva à direita, perfil de saída da El, Leda e após direto de destino. O transponder é o 5030, controle da PN 120, decima 8. Câncer de regra. Teste, confirma a altitude do Romeu Golf Vitor? Acusado, RV710. Teste, tinha sido autorizado pelo controle até 4.000, confirme. Confirme. Vamos ainda, com 2. Sim, atento às instruções do controle, o Romeu Golf Vitor foi autorizado a descer até 4 mil. Se tivesse um tráfego, já teria perdido a sua descida. Romeu Golf Vitor. Chefe de secretário do comandante. O 95. O Chanel 6250, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0, no 0, está livre LS. Livre LS, 2 mil pés, 6250, o Romeu Yankee Whisky? O senhor conhece os corredores visuais de Salvador? Dendoscopia? Ah. Autorizado Recife 350, pelo Whisky 58, decola da 1-0, curva esquerda, Pucca, transição Aracaju. Controle 120, decima 80, transponder 5054. 070 e a pro de Paripe da presente, a do senhor seria 045. Na extensão da hotel. Confirme, intenção é pouso na intersecção ou na cabeceira 10? Sierra Whisky. Oscar Sierra Whisky, prossiga. Gibraltar na sua escuta para geral. Posto no ponto de espera da hotel. AB6740, tráfego avistado, livre pouso na 10, vento 1110 graus, no menos. Livre pouso no 0, AB6700. Pátio 3, apenas sinalizado. Ok, primeiro e segundo. Campinas, táxi Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1-1-8-9-5, altímetro 10-10, da 3-1-9-1. Pátio Índia, ponto de espera da 1-1-8-9-5, da 3-1-9-1. Tráfico chamou o PUD? 2-1-9, para PUD, 2-1-9. Qual foi o tráfego? Webjet, 7-2-8. 1-0-9, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque. 7-2-8. Descendo para Newberg. Afirmativo, autorizado, Serra Bravo, Mike Alpha 400, Upper Zulu 41, Cogbu, Upper Zulu 11. Decola da pistão no 7, primeira curva esquerda, Momo, transição prova. Controle 1208, aciona 5522. Afirmativo, eu estava decolando 10, mantém a curva esquerda e a mesma saída, Momo, transição prova. Sim, Upper Zulu, autorizado, Upper Zulu 41. Controle, controle. Tá parqueado no pátio 3? Teste, no pátio 3 tem livre acionamento, chama pro ataque. Na porta rotatória. Voador, bom dia, o Xanero 6250, final da 10. Xanero 6250, continua aproximação, reporte baixar travado, hoje 10-10. Reportará embaixo de travado, 62. Web 6740 no solo 01, no chame sol, Leão 2199. 219, L. Oi, Salvador, bom dia, tá 3191, no posto de espera, pronto para decolar. 76740, boa tarde. Ingresso na Alfa, vai manter esse ataque de Juliette. Alfa, mantém o ingresso da Juliette. Para ataque da Juliette 5722, autonomia de três horas de 75, alternativa Fortaleza, 1,58 a bordo. Qual para B? 3838. 5728, ciente, ataque autorizado até o pátio 1, até através do portão 05. Assim como o número 2, ponto de espera, o Airbus da TAM puxando no 03. Quando no ponto de espera da 10, torre, 1-1-8-9-5, altímetro 10-10. Gente, até através do 05, consegue o espaço ao ponto de espera, às 8h10. Descendo para 1.000 pés, torre, 118-95. A direita via litoral, controle 1208, aciona 0197. Golfezinho, tem condições de reportar 3 meses da 17? PS, reportará. Ponder 0197. 250, 03, 209. 3804, redução para 2509. O meu Yankee Whisky, mantendo a proa da rotatória, 1.510, chama a torre 118.95. Então, 3216, desça para 2.000 pés, ajuste 1.010, a livre LS, a ponta estabilizada. 2.010, Webjet 6740, após o tráfego da companhia Lidar o Pátio, ingresso a Juliette, portão 1-0. Alfa, chamante da Juliette. Qual da RMA? Está 3 milhas do Romeu Golfito. Romeu Golfito, foi de aproximação, repassar final da 1-7. 7. Então, 3191, decolada 04, chame controle 2018. 08, está 3191. Chame 6250 no solo 04, livre 3, chame solo 1219. Trocou a foto? Não. Não. Chame 6250. Dael, possibilidade de voar lenda ou Dael? Dael. Voa Dael, está 3191. Então, 3804, desça até o 050. Noite, nós. É, João Belgoveta. 295, taxa direita via Índia. Ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5. Altímetro 1-0-1-0. Estou na escuta, mas tô na ciência, mas na escuta. Flash, eu mantenho posição antes da taxa e Juliette. Capatango Romeu Golf Vito, qual faz estacionamento? 7 no solo, 06. Na Lima, chamará o solo 121-9. É, obrigada, você também. Atango Romeu Yankee Whisky, livre pouso na 1-7, o vento 090 graus, 1-9-9. Salvador recebe o 6250. Web 3895, a linha e decola da 1-0, vento 1-0 graus, 1-7-9. Ativo, senhor. Flecha ingressa Juliette, contorna o pátio 1, ponto de espera da 1-0, torre 1-8-9-5. Papapá, Lima, Lima, Fox, prossiga. Aguarde para o acionamento Lima Lima Foxtrot. Só confia em POB e o destino? Desça no pátio 1, chamando através do portão 05. 3895, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento 1-0 graus, 1-7-9. Eu estou no paciente do acionamento do senhor, tem um tráfego da retaguarda ainda, se encaminhando a ponta de espera. Se solicitar, pode estar na posição aguardando. Gente, vou aguardar a autorização para o curso, aí eu dou para ele. O Romeu não vem estar na escuta, solo? Pode ter que ser um pouco mais à frente até o ponto de espera, só para liberar a taxiway. Oceanair 6250, retaguarda aeronave da Força Aérea, Juliette 03. Seguindo a aeronave da Força Aérea, Juliette para o 06, Oceanair 6250. Oceanair 6250, Juliette 03. Juliette para o 03. Agora está ingressando no via Juliette para o pátio 1. Assim que o mesmo livrar a taxiway, só pode ingressar à direita para o pátio 3. Passou agora autorização para pouso, tráfego já avistado, ajustando 10-10, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, aguardando autorização de pouso, 3-2-1-6. Lima, Lima, Foxtrot, intenção é decolar da interseção da Hotel Control Norte? Yes, Delta Charlie, a intenção da interseção Papa, decolar Control Norte? O vento 080 graus, 15 nós, livre decolagem. Condições de taxiar mais à frente? Afirmativo. Por favor, então, ingressa na Índia só para liberar os pushbacks. Yes. Gente, é o meu conflito. Tan 3091 no Recife, 251-3325, por favor. Confere. Tô na longa final da 1-0. Após o pouso mesmo, anima até a cabeceira. Yankee Delta Charlie, fora do solo. Yankee Delta Charlie, fora do solo, 1-0, chame controle 2-0-8, bom voo. De volta, obrigado. Delta 1-0, informa o tráfego no setor norte, com rumo norte, a 500 pés, não é até final da aproximação da 1-0. É um helicóptero. Autorizado, pouso para o 3-2-1-6. Positivo, livre voo, só informando o tráfego, decolou da 1-7, comprou o nosso, não é até final da aproximação. Não autorizado, pouso, 3-2-1-6. Vamos parquear no 03. Assim que liberar, eu vou autorizar. Está aguardando. 500 pés, reporte iniciando sobrevoo, Yankee Delta Charlie. Charlie. Vitor, Mike Quebec. Autorizado, Cairo, no meu pé, decolada 1-7, direita no axé, controle 1-2-0-8, está na 0-1-6-1. Afirmo! 0160 para o Victor Mike Quebec, vai ter com 06 na DEI, só na metade pode chamar a torre agora. A prisão para o gol no 777. Afirmativo, no 05 no 777 autorizado, chama a torre. Apesar de pôr para o táxi, estamos no 777. O Oceanário 6213, agora a retaguarda está livre, o tráfego da companhia vai parquear no 03. Assim, poder da equipe de solo, assim que livrar a retaguarda, autorizado, pushback, chama táxi. Gente, eu posso partir da aeronave da companhia no 03, autorizado, push, eu vou dar a táxi, 6219. 0620, chegada a Mari, 200, pontua a Mari. Negativo. Autorizado, no 180, Whisky 1, decola da pistão 1-0, curva direita, na Dael, Leda e Leos, controle 1208, aciona 5057. 5072, recebido decolagem 1-0, vento 070 graus, 1-5 nós. Iniciando na 10, 728 Web. Correto, correto, chão, pushback, acionamento. Lança 3216, livrou na sua escuta. Tô 3216, Alfa chama antes, ataque sua Juliette. Alfa antes da Juliette vai chamar, 3216. Pra confirme? Lima, Lima, Foxtrot, o ajuste no 010, eu posso confiar da papá. WNS 3204 Torre 118-95. 118-95, obrigado. Guarda uma distância, por gentileza.